DJ Zico Mix, executando as principais agora. Sofrimento do passado, esse meu orgulho arrependido por eterno. És o céu inferno que entrou na minha vida, esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vá se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor e não vá se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você.